termina para el cruzamiento. Papá Romeo triplo Lima, livre pouso da 1-0, vento 1-7-0 graus, 1-5 nós. Livre pouso da 1-0, Lima, Lima, Lima. Golo 983, decolado aos 2-1, no controle 1-2-0-8. 0-8, bom. Sobre Salvador, muito bom dia, Golo 930, Daiona, se escuta. Bom dia, contato, submantém nível 360 na saída da El Leda após Bridge, gol 983. Da El Leda Bridge, gol 983. Falou, Salvador 35595, bom dia, na remota, na parte para atualização, tem data. 5595, bom dia, isso é Daniel, confirmo nível? 0. Nível 1440, Daniel, autorizado, Golfo 670. Decola daqui com 0, curva direita na coral, controle 1-2-0-8-0, vai estar na 02-60. Decola dando 0, curva direita, saída coral, 02-60. O transponder, controle 1-2-0-8-0. Confirma o nível e a rota. 145, Golfo 677. 40. 140, 5595. 5595, tá já mesmo correto, chama o pushback acionado. Sim, sim, a gente acione e chame pronto para decolagem. Ponto de espera da 1-0, torre 1-8-6-2, aqui é 0-2. Alfa Charlie Mike, tudo no cruzamento da 1-7-3-5. E na Lima, chama o solo 2-1-9. Triple Lima no solo 2-4, qual é o estacionamento? Na geral. Ok, táxi em frente aí na minha escuta, tenta o sinalizador, ok? Sim. Na Mike Fox decolado aos 2-4, controle 1-2-0-8. 1-2-0-8, Fox. Salvador, bom dia, o Leão Mike Fox decolou setor norte, traçado. Leão Mike Fox, bom dia, mantém a retrovisão visual, meu pés, reporte de banda CTR, Salvador, Lima, Mike Fox. Meu pés, reporte liberando CTR, Fox. Ok. Já, você vai decolar aí do pátio mesmo, com pronóstico, filho? Telema Tango, informe seu estimado para pouso. Decolar então com rumo da 10-28, é isso? Rumo da 20, sentido 10-28? Mais autorizado, pátio 3. Seria possível a gente curvar a esquerda e aproarmos Duna? Autorizado Duna, descido até 2000, azul 4207, em Duna completa aqui na LS. Ok, na proa de Duna para 2000 e Duna completa o ILS 4207, claro. Já escopiado no 400, zero estimado. Eu posso levar na CTR, quanto eu lhe matando. Azul 4207, 1-0-2-1. É decolado os 26, curva esquerda e aguarde transferência. 07. Dono 021. Juliette Bravo Delta 160 com 12, livre decolagem. Alô, Salvador, é o Oceaneiro, Papa Romeo, Alfa Vita, Quebec. Faz o mapa, Papa Romeo? Papa Romeo, Alfa Victor, Quebec. Solicito autorização de reporte, Singer 1-1, para a remota 1-2. Reporte. 1 para? Para a posição remota 1-2, 12. Assim. Pode iniciar o recuo da aeronave. Tem uma aeronave da Trip que já está puxando na remota. Pode iniciar o recuo da aeronave e aguardar para prosseguir para a remota. Positivo. Está autorizado apenas o recuo. Aproveita o rebé. TAM 3896. Desça e mantenha 6.000. Ajuste 1021 na chegada. Mária, guarde a LS de Trip e chama 0. TAM 3896. Gol 983, chame Recife agora, frequência 251, alterna 3325, gol 983. 251, alterna 3325, gol 983. Gol 260, desse mantém a altitude de 3.000. 3.000, 260. Firmo, inicie redução para 1709. Gol 98.6, 3.595, obrigado, bom trabalho. Obrigado, senhor. Papa Romeo, Alfa Victor Quebec, está livre o reboque, chamou o término. Até autorizado o reboque, chamando o término, o Alfa Victor Quebec, grátis. Está no código aqui. Juliette Bravo Delta, mantém a regra de voo visuais, nível 085 no corredor forte, saliva subir sem restrição. Zena Chuveira, Juliette Bravo Delta. Controle, guarda o aeroporto. Guardião 07, mantém a regra de voo visuais, reporte, livrando a CTR, Guardião 07. Aeronave solicitou frequência livre. Pode proteger a guarda do transponder. Pessoal, com a Amazonas. Na proa 50. Tá vendo? Está autorizando interceptar na proa 50, gol no 260, descida até 2000. Irá seguir o tráfego das obstáculos a 2 milhas para a Duna. É, temos um pouco de 10, gol no 260, 2 milhas. Controle, Juliette, pega o tempo quanto possível direto ao destino. Tome a proa ideal para o destino. 319 está presente. 319. Está autorizado para seguir direto para o ideal para o destino de Leste Bravo Del. Direto destino Bravo Del. Quadração do nível. 4207, complete final S, torre 118, decimal 6. Torre 186, até já, 4207, grato. É. Acione e chame táxi, Papá, Tribo Romeu Golf. Torre, muito bom dia, Azul 4207, estabilizado, uma final de 7 milhas, cruzará a passada travada na 10. 1-0, curva esquerda, Fuca, transição Aracaju. Controle 120, decimal 80, transponder 5417. Denação de pouso, poderia informar ser chamado para pouso em feira? 1218-355-595. 1208. 208. Você poderia informar o chamado para pouso? Correto, não vou te Guardião 07 apenas para informação, traz para frente também para o mesmo destino, Alfa Serra 50, está estimando no 355, ou seja, 2 minutos antes da, do seu pouso aqui. Meu Lima Mike Fox, ok? Hotel Lima Tango já está estimando o pouso, é 1400. 1400 e aeronave à frente aí. Está 7 minutos à frente, estimando 2 minutos. É o Papa Romeu Lima, Mike Fox. Romeu, Romeu, você escuta? Autorizado, nível 200. Esse da 3000 está livre das restrições de TAP, então 3896, justo no 021. Zulão Faindi, está autorizado, vá direto, Ilhéus. Direto ideal do Lopa Indy. Abelizou o LS na 260. Bono 260, complete final e LS torre 1186. Torre 96, porra, 260. Controle, combatendo o girante para o Delta, fez um pequeno desvio esquerdo para evitar a confusão. Pode. Dois a desvio, reporte prosseguindo direto para a localidade, girante para o Delta. Vai reportar, girante para o Delta. Lopa Indy, informe seu estimado para pouso em Leões. 3, solicita de desvio à esquerda. Está autorizado de desvio à esquerda. Subindo para o nível 140, 35595. Subindo para o nível 140, informará estabilizado na rota novamente, 35595. 08 da próxima, o do Lopa ainda. Confirme ser chamado para pouso em Ilhéus? 08 da próxima. Gente, no 408, copiado. Põe de controle. Contato. É, por gentileza, em contato com Ilhéus na frequência 201, informe se estimado o nível e estimado para pouso e retorne nessa frequência, nos dando um feedback. Estamos em contato no momento bilateral com o controle Ilhéus. Positivo. Controle de Salvador 3198, cruza 170, pronto, 0 Recife, a informação ótima. 3198, desse mantenha o nível 120. Na chegada Mare, Guarda LF X-Ray, ajuste no 021, descendo para o nível 20 devido a tráfego, nossa posição de 11 horas, 18 milhas, rumo sudoeste. É o Romeu Vitor no 0, está mantendo, subindo e mantendo o nível 05. É, alguma possibilidade para o Arthur no 3198? 3 horas e 10 de autonomia, alternando Natal. 3 horas e 13:40, Natal, livre táxi, parte 1, no índio Alfa, porta de espera da 90, torre 1186, metro 0021. Autorizado táxi, parte 1, no índio Alfa, quando próximo ponte espera da 10, chama a torre 7186, altímetro 1021, total 9911. Salvador, bom dia, azul 4207, livrou aqui. 4207, Alfa Juliette, portão 01. Alfa Juliette, portão 01, azul 4207. Tribo Romeu Golf, autorizado táxi, chame para ingresso, 17. Juliette Bravo Delta, direto de XAP. Gente. Taxi segundo 397, com 138 a bordo, 4 horas e 9 minutos, Galeão. Pouso no 425, no 420, no 420. Gente, copiado. Pong livrando o passe 3, só vai seguir o mesmo com o número 2, ponto espera da 90. Quando lá, torne o 986, na 021. Positivo, seguindo o Boeing da Total, como número 2, ponto de espera, 2862, 1021, 1397. 1021, ok. Azul 4207, mantenha em Tataxi Juliette, da passagem aos dois traços taxiando no pátio, traço da Total e o traço da Gol. Após ingresso, portão 01. Gente, da passagem aos dois traços, azul 4207. Informe melhor e pronto. Estou ciente. Autorizado o ingresso, informe para a decolagem. Autorizado Belo Horizonte 220, Golfo 677, decola da pista 1-0, curva direita, Nadael, Leda e Léo. Controle 120, decima 80, aciona 5402. Do Lopo ainda, tráfego superado em... Zulu Alfante. Gol 260, Solos 39, Solo 219. 219, boa. Prova no fim está correto, livre acionamento, chama táxi. Salve, Salvador, bom dia, 260, livrando foco, tá? Gol 260, bom dia, Alfa Juliette, portão 08. Alfa Juliette, portão 8, 260. Papai Romeu Alfa, vida Quebec, na escuta. Prossiga, Tereza. Já finalizou o rebote? Acabamos de finalizar. Gente, bom dia. Obrigado. Salvador, bom dia. Bono 397, ponto de espera, aqui, ponto 0 pronto. Mantenha o ponto de espera, 397. Vai bater o ponto de espera, 0, 397. Quatro de Salvador, bom dia. Gol 19738. Número controle? É o Gol 19738. 38, desse mantenha nível 120. Autorizado chegada Mária Guardelé, S3, pista 10. No momento, o tráfego está recebendo sua descida. Então, essa posição agora de 12 horas, 13 milhas. Aguarde o procedimento. Pois não, tráfego posição 12 horas a 13 milhas. Mantendo o nível 105, é um Romeu Vito, 1-0, com rumo sudoeste, com 1-7-3-8. Ok, vai descer até o 120, o Gol, 1-7-3-8, na base. Machis, o Lopo ainda tráfego adicional, agora na sua posição de 1 hora, a 11 milhas, rumo nordeste, cruzando o nível 1-7-0, descendo para o nível 1-2-0, 1-7-3-7 da Gol. Mike Quebec, prossiga. Salvador, é o do Lopo de voltar, conseguiu contato com ele, Gente, contato com ele, Elcio? Confirmo. Muito obrigado, mantendo 105, aguarde transporte de comunicações, o Lua Panit. Índia. O Vitor Maquebete, prossiga então no Oibaxé 1510. O reporte próximo Itapuã, o Vitor Maquebete. Oibaxé 1510, encontra próximo Itapuã, Farol da Barra. Está autorizado para o Farol da Barra, porém reporte próximo Itapuã, já está liberado de passar o Farol da Barra. Controle total 9911. Total 9911, contato radar vigilância total 9911. Silêncio, vigilância total 9911. Controle estabilizado, tá 3896, visual. Complete LS Torre 1186, tá 3896. 86, graças. Bono 738, tráfego superado, deixe mantém a altitude agora de 4.000. 4.000, Bono 738. Autorizado pouso, vento no 40 graus com 12 nós. De pouso 3896. Papá, tripulou meu Golf, decolado aos 43, chame o controle 1208. 208, mantém ela 2.000, senhor? Mantém, mantém sim. Aeronave de pequeno porte. Desce até 3.000, mantém o tráfego monitorado, enviado, confusão de emissão. Zulu Alfa Índia, mantém nível 05, chame Léo 1201, Zulu Alfa Índia. Mantive Léo 1201, Zulu Alfa Índia, bom dia, tchau. Bom dia. Ah, triplo no negócio, decolou, uma curva na esquerda, agora da mão, passou 2.000 pés. Da Sul mantém nível 200, Romeu, Romeu Golf. Matiu, mantendo a saída da Momo, sobe com 200 agora. Sim, a gente aguarda direto do Momo. Matiu, tá com direto do Momo, Romeu Golf. Aguardando ainda direto do Momo, que aguardando devido a tráfego no setor norte do aeródromo. Então tô ok, tá aguardando agora. Vitor Mike Quebec, temos tráfego destinado a 3.000, a reposição está na sua posição de 1 hora a 2 milhas, mantendo 3.000 no, na chegada da margem. Total 991, direto Momo. Direto Momo, total 991. Eu desci agora 2.000, completar o final LS, então 3198. Romeu, Romeu Golf, autorizado direto Momo. Pessoal, nós já estamos na direto Momo, que é a saída Momo, né? Estamos solicitando para direto Barreiras. A gente aguarda direto Barreiras, Romeu, Romeu Golf. Como vai até a cabeceira? Chama no hotel. Olá, hotel. O 3896, solo aos 45, Olivrar, chame solo 219. Olivrar, solo 3489. Romeu, Romeu Golf, autorizado direto Brasília, Romeu, Romeu Golf. Desculpe, direto Barreiras. O Gol a 9732, 2, para fazer um pequeno desvio à esquerda, proa 20. Autorizado, desvio, após desvio, Duna, Duna 738. Ok, 738. Controle, Romeu, vou que passa que o nosso plano é para Barreiras, não Brasília. Não, Barreiras, desculpa, Barreiras direto, Romeu Golf. Direto Barreiras, Romeu Golf. Eco Fox Alpha. Departure Control 120, Decimal 8, Escort 5423. Voo 397, decolado aos 47, controle 1208. 208, grato. Lima Eco Fox Alpha. Para 16 on Military Airplane. Yes, sir. Clear start up, call me right for text. Voo no. 397. No 397, contato, tudo mantém nível 360, vou no 397. Tudo bem no 390, vou no 397. Bravo Delta, mantém nível 085, chame Recife frequência 12685, antena 2545, Juliette Bravo Delta. 12685, antena 12545. Duna 738, desça e mantenha 2000 após desvio de Duna. 2000 após desvio de Duna. Ou, oh, até a 3 anos. Roger. Está terminado, mantenha nível 140, Ilhéus 1201, trip 5595. 7201, trip 5595. Falar de Capuã, Vitor Maia Quebec. 0595, chama a torre 1186. Torre 1186 para ingresso de tráfego, Vitor Maia Quebec. 1186 para tráfego. Opa, passando Vitor Maia Quebec. Vitor Maia Quebec, ciente da presença, base pela direita, agilizando, chame girando para o 7. Alfa Charlie Mike autorizada Aracaju, 170, Golf 677, decolada pistão no 7, curva esquerda, Puca, Jamo, após direto, controle 1208, acena 5177. 5915, observe o pouso do TAM, após agilizando o seu táxi, taxi à direita pela pista e chama alinhado e pronto na cabeceira, 1-0 para decolagem, ok? Cliente livre, o acionamento, chama táxi, vai fazer mais possível no 7, 150 com 11. Então 3198 no solo 50, chame o solo 219. No chama Recife agora, frequência 12685, alterna 12545, total 9911. 685, 12545. Afirmo.